Contact Tower, 118 Decimal 6. Morning, please. Boa noite. Boa noite. Hey, repetição para 2209. 2209, excelente. Licença, 935, obrigado. Controle, boa noite. Trip 5216. Tá passando meu pé na sua escuta. Trip 5216, contato radar, sobe a 190, Pucaracaju. Pucaracaju, 190. Tower, boa noite. Europa 083, final. Tower, 10. Europa 083, Tower 118, decimal 6. Web 5810, Duna, livre LS, reporte estabilizado. Duna, chamará estabilizado. 1398, Duna, 3000 pés, ajuste na 095. Confirmo. Boa por hoje, Duna, o gol na 398, 3000, ajuste na 095, confirmando a velocidade. Benício, está 3000, na boa de Duna, está com 269. Ciente. Afirmo, mantenha 2509. Gente. Papa Romeo, Mike Fox, Project Rei, desce para 4000, ajuste 1 na 0 no 5, 2009, vai ser o número 3 na aproximação. É, reduzindo para 209, está o número 3 na aproximação, descendo para 4000, 1015, o Mike Fox também. Salvador, boa noite. Europan 083, back meeting runway by Golf. Europa 03, call 129, please. Europa 03. Salvador, point 190, Europa 0, entry, marking runway, by Echo. Straight ahead, all short, Julius, Europa 0, entry. 398-2000, ajuste na 015, livre, LS, reporte estabilizado. 2000 comigo, tenho. Coisa na zero, confirme estabilizado. Afirmativo, estabilizado e visual. Completa aproximação, chama a torre 118, decimal 6, web 58 na zero. Obrigado, até daqui a pouco, 18 metros. Duas web 58 na 6. No 6 ou no 0? 58 na 0, desculpa. Eu vou zero, cheque o tom de repouso, pista 10, vento 160 graus, 8 mais. Mais 7 checadas, 50 a 0, de repouso. Foxtrot, X-Ray 2000, ajuste na 0 no 5. 2000 na 0 no 5, X-Ray. Position on Juliet, you have a hero tree. Para o taxi, gol 1885 com 191 POC, 3 horas e 50 de autonomia até o Natalion. Obrigado, camarada, por favor. Boa noite, Sené 63, ano agora. 3198, confirma estabilizado. Estabilizou, 3198. Chama agora a torre 118, decimal 6, Golo 398. 36, vai aprovado. Mike Fox, X-Ray, Libre LS, reporta estabilizado. Certo, Libre LS, vai reportar estabilizado. Autorizado pouso, pistola 0, vento no 5, 0 graus, 5 mais. Marcha travada e repouso, pistola 0, no 3, 1, 8. Enter, April 1, descent 1-0, Europa 0-8-3. Está a segunda esquerda na Juliette, chamante da Juliette, 5-8-9. Aguardar. Mantenha a posição 885. Recife 5216, chama Recife em 12545, alterna 2685. Recife 5216 na escuta do controle. Anciente, controle. 2545-2085, boa noite. Boa noite. Mike Foxtrot, X-Ray. Rampando aproximação, chama a torre 118, decimal 6. Ok, interceptando e vai chamar a torre 18,6. Obrigado, boa noite. Boa noite. Leva o controle 5545, contorno para o canal 35. Estou em 18 modos, estou em 0 aguardando. 1-0, estamos avistando aí o Tan na frente. Ok, gente, já é o bagulho, já está liberando a pista, outro vai decolar, aguarde pouso, transição em pouso. Ok, é isso. 398, solo 12, direita, 121 no 9 solo. 319 ao solo. O Gol 1885, livre decolar, Viantuno 60 graus, 62 anões. 350, autorizado conforme via Rotary 58, decolada 10. Mantenha a proa até 2000, terceira milha, esquerda, esquerda, Puca, Jama, Caju. 1935, 286, 5555. Obrigado. Paulo Salvador, bola 398, livre. Via Alfa, Juliette, posição 89, vai aguardar no direct. right, let the no, nine, one set of them with the left, the main book is needed to start the phone. I'm ready to talk about it. Set, livre pouso, embaixo travado, Mike Fox X-Ray. 885 da Coreia Zulu 3, ponto 2 da nave decimal 35. Decolada 1-4, controle de 935. E aí, boa noite. Controle, Salvador. Voo 1-8-8-5, decolou na Arbor. Voo 1-8-8-5, boa noite, contato radar, Salvador 360, saí da Arbor, Elefa. Arbor, Elefa, 1-8-8-5, livre 360. Salvador, boa noite, eu chamei a 601 para o Galeão. Sente passaria do Alinhaia, mantém no zero. Fox X-Ray, solo 15, direita, chamando 21, Alisson. 219, boa noite. Repousou, livrou, vai pro hangar da Aerostar, Aerostar. Tudo bom. E aí, senhor, até lá na Quebec eu vou lhe chamar, o Mike Fox X-Ray. Decolagem passaria do vento 160 graus 59. Passarindo decola aos 17, controle 1935. 1935, 2224, boa noite. Salvador, boa noite, passarindo 2224, decolou. 2224, contra a sua radar, Salvador 350, mão frutí. 350 na bomba pra ti, 2224. Chiva autorizada 360 para Galeão, na Antesuluna 0, após Smart, Nepal Apichona 0, 3.200 pés, curva direita, perfil da El, Leda, Brice, intercepta aerosia, 935 controle, 86 torre, 5553, o transponder, eu chamei a 6201. Outra puxa na 6201. Aviador, a chaminé 6201, eu tô no gate 5, pushback acionamento. É o 6201, senhor, dando 5 pushback acionamento. Ataque 6201. Chama agora Recife, 1288, alterna 260. 1288, 1260, gol 1885. Passaria do 2224. Prossiga, passaria 2224. Poderia voar para o Tito, presente? Acha a identificação, já espera o nível de voo 050, direto do Duna. 050, direto do Duna. 748. Autorizado azul, alinhagem decolável, Antuno 40 graus, 59. Chamei a Azul decola os 25, 39, 35. 935, boa noite. Controle, boa noite, o Azul 4071. Azul 4071, contato radar, Sabiel 360 na saída da EL. 360 na da EL, Azul 4071. Passaria 2224, entre coordenação diretamente com Recife e 12545, aldeão 2085. 12545, 12685, 2224. Controle, Salvador, Gol 904, boa noite, Sabiel. Gol 9084, essa é a identificação, chega da Mari, desce para nível de voo 060. Mari, desce até o 060, gol 904. Lá, 6201, 1160 graus, 5 nós. Lab 6748, desce para 2000, ajuste na 015. Lab 6748, confirma a indicada. 240. Condições de manter a ceduna? Essa informação é o número 1 na aproximação, Lab 6748. Salvador, muito boa noite, né? 6201, decolado, se escuta. Chiné 6201, contato o radar, Sabeu 360 na saída da EL. 36 da EL, pode varrer a fleda, senhorita. Eu tenho uma aeronave à sua frente, fazendo a mesma saída, a Chiné 6201. Manterá a saída 6201. Gol 9084, desce para nível de voo 050.